beija-flor da areia, da areia. Águas cristalinas, lá vem as retinas, olhos de beleza. Quero ver a trilha de algodão da ilha, Lago da Princesa. É da raça humana, pode ser bacana, basta não sujar. Não conheço bicho que produza lixo no seu habitat. Algo dual é ímpar, vamos mantê-la limpa pra que fique mais bonita. Algo dual é ímpar, vamos mantê-la limpa pra que fique mais bonita. Onda, sol e sol, brilho do arrebol, clareia, clareia, bolha em multicor, frágil beija-flor da areia, da areia. Águas cristalinas, lá vem as retinas, olhos de beleza. Quero ver a trilha de algodão da ilha, Lago da Princesa. É da raça humana, pode ser bacana, basta não sujar. Não conheço bicho que produza lixo no seu habitat. Algo dual é ímpar, vamos mantê-la limpa pra que fique mais bonita. Algo dual é ímpar, vamos mantê-la limpa pra que fique mais bonita. Algo dual é ímpar, vamos mantê-la limpa pra que fique mais bonita.